Um jardim, um coreto, a música e a saudade. A nossa querida Lafique Imóveis estará em festas agora terça-feira, pois estarão aniversando os gentis funcionários da Lafique Imóveis, Dona Eva Isabel Ferreira e Sr. Paulo Sérgio Pinto, que vão receber na oportunidade de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, gentis diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações. Felicitações também de seus familiares e suas amizades e de toda a equipe da Lafique Imóveis. Parabéns aos aniversariantes da próxima terça-feira da Lafique Imóveis, Dona Eva Isabel Ferreira e Paulo Sérgio Pinto. Vamos nós com música nesta manhã, vamos sim. Vamos atender em um jardim, um coreto, a música e a saudade, o professor Leopoldo Gírio Patlocon, professor de informática do Objetivo aqui em nossa cidade. Aliás, o Objetivo em peso a nos ouvir, o que é muito bom para nós. O professor senhor Leopoldo Gírio Patlocon, é este o nome, professor Leopoldo Gírio Patlocon, em nossa sintonia. Ele que é professor de informática, ele gostaria de ouvir do bom baiano Dorival Caymmi esta música que foi cantada lá nos Estados Unidos por diversos intérpretes. Dorival Caymmi, que também esteve lá nos States e a lançou programas de televisão. Dorival Caymmi, em gravação especialíssima, em arranjo do maestro Gaia, me canta dele Das Rosas. Ainda a bandinha Casinha, desfilando garbosamente e defendendo esta música junina do José Fernandes, Olha para o Céu. Tudo isto para ele, que é professor de informática do Objetivo aqui em nossa cidade e nosso gente ouvinte, o senhor, o professor Leopoldo Gírio Patlocon, conosco nesta manhã, que ainda quer ouvir esta belezura de composição. Luiz Lua Gonzaga, com sua voz, sua sanfona, sua simpatia e seu conjunto. Luiz Lua Gonzaga, do Lorival Passos, Corridinho Canindé. Que coisa maravilhosa! Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, o mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. São rosas de mim, rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas de abril. Confundir rosas a te confundir. São muitas, são tantas, são todas tão rosas, rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas, são rosas de mim.

com os sucessos da era de ouro do rádio, com aquelas músicas tocadas no rádio no tempo da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade, é o que você está sintonizando em seu rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar em nosso coreto nostálgico Del, ditador de sucessos, a voz orgulho do Brasil Vicente Celestino e Oswaldo Prático.